viva, pois você pode ir além daqui. Seu juízo, em frente a tudo, se é preciso, não perca tempo, leigo amigo, pois...